Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e hoje tratando de um assunto que polariza as atenções desde já, essa semana inteira, que é a interdição do Engenhão. Embora a decisão tenha sido tomada pelo prefeito da cidade apenas ontem, já havia uma preparação dos espíritos para que isso acontecesse e já se esperava isso aí. Nós vamos aqui discutir essa questão com o Ian Kruger, que é idealizador do site Caos Carioca e que está se especializando em operações, tecnologia e logística no Instituto COPEAD, que é o COP da administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com o engenheiro civil Antônio Olalho, que é conselheiro do CREA e que não sai da televisão e da rádio e de todos os lugares, já deu entrevista até para Al Jazeera, segundo ele falou aqui fora do estúdio, sobre essa questão do Engenhão. Aliás, essa questão também está no Face, aqui na página do Tema Livre, no Facebook, descobertas falhas estruturais na cobertura do Engenhão. Aí tem escrito lá naquela cobertura, descaso, mau uso do dinheiro público, e por aí vai. E a Rita Barros também já postou a sua observação, a sua primeira pergunta, tá através do Facebook também, na nossa página. Já que interditaram o Engenhão, por que o elevado do Juá não é interditado, porque também o elevado do Juá tem problemas de estrutura, problemas graves. E vamos abrir aqui o debate, passando a palavra já para o engenheiro Antônio Olalho, até por uma questão de engenharia, né, de formação acadêmica, e também porque ele já está rouco de tanto falar sobre essa questão. Bom dia, Olalho, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Estou à desordem aí para as perguntas. É um prazer estar aqui com vocês, poder responder as perguntas dos ouvintes de vocês. O que você viu lá no Engenhão? Você esteve lá, eu vi você na televisão ontem lá no Engenhão. O que você viu lá? O que você entende que está acontecendo? Não, o Engenhão não dá para você, a olho nu, visualizar o problema estrutural. Apenas se você olhar com muita cuidado, você vai ver que o lado oeste se deformou mais, a marquise, quer dizer, a cobertura do estádio está mais deformada do que a do lado leste. E parece que, pelo laudo, confirmou que houve um deslocamento acima do previsto em 50%. Isso não é normal num projeto. E foi durante a retirada do escoramento é que o arco saiu do prumo e levou também por torção a marquise desceu, acompanhou esse deslocamento e dá uma impressão ruim. Agora, o grave é o vento, porque segundo informações, isso em 2007 ou 2008, o máximo de vento que ela suportaria era 115 km por hora. Isso vai contra a norma brasileira sobre esforços devido ao vento, a NBR 6123. Essa norma, ela preconiza que deve ser adotado no Rio de Janeiro ventos em torno de 40 metros por segundo, que equivale a mais de 140 km por hora. Então, aí é uma falha de premissa de projeto. Pois é, essa falha de projeto é um pecado original, na verdade, né? Porque como é que você tem um projeto que já é feito fora da velocidade do vento? Quer dizer, não, vamos programar, tem que programar, né? Está aí nas normas técnicas. Aí o cara diz que o vento... Não mediram a velocidade do vento? O que é que não, você isso está na norma. A norma tem as isopletas, pois que é, dá então. Para cada região o vento básico tem que ser tomado no projeto. Pois é, mas aí, e por que é que do engenheiro não segue essa orientação? Bom, aí está na cabeça do engenheiro de projeto. Pois é. Aí eu não posso adivinhar o que ele é a premissa dele. Se ele considerou uma norma antiga para economizava, dava que era 20 metros por segundo, equivale a 70 quilômetros por hora. Não sei. Mas o vento lá é 140 quilômetros para mais, né? Mais de 140 quilômetros, a média do vento lá. Não, naquela... a velocidade básica aqui no Rio de Janeiro. Sei. Velocidade básica. Sim. Não é velocidade característica. A velocidade característica são alguns fatores que reduzem, às vezes, um pouquinho só essa velocidade. E a pressão do vento. Sim. É em função do quadrado dessa velocidade, que dá em newton por metro quadrado. Sim. Agora, o que você falou aí, Lábio, dá uma impressão ruim. Né? A impressão ruim é de da véspera de um acidente terrível. O que eu acho no Brasil, o errado está na como é a concorrência de projeto. Hoje, o projeto é licitado praticamente junto com a construção. A construção é que contrata o projeto, a construtora contrata o projeto. Isso é uma falha, que ao meu ver, o projeto teria que estar antecipado. Porque com um projeto básico não se poderia licitar uma obra, mesmo com quantitativo estimado. Isso leva a um sobrepreço. Você pode ver que a obra iniciou com 60 milhões e terminou com 380 milhões. Mesmo com a inflação entre 2003 não há inflação. 2007, não há inflação que produza isso. Então, esses aditivos são ótimos para a construtora e péssimos para o contribuinte. Porque se tivesse um projeto detalhado e certificado, como eu propus, por uma empresa certificadora internacional, como a Petrobras faz nas plataformas offshore, já que se trata de uma estrutura assim, de grandes vãos, inusitada, grandiosa, então mereceria esse cuidado. Tanto é que a Odebrecht, quando assumiu a obra, devido à Delta ter se declarado assim, incompetente para montar a estrutura metálica, a Odebrecht, quando assumiu, falou que não assumiu o projeto. Isso é o que vem falando, é um sinal de alerta para as autoridades naquela época terem procurado certificar o projeto. Quer dizer, certificar seria chamar um consultor. No Brasil tem muitos engenheiros capacitados a fazer isso. E checar o projeto, certificar o projeto. Aí a seguradora assumiria. Para hoje, quem vai pagar isso vai ser o contribuinte, porque vai cair nas costas da prefeitura a toda a recuperação, que a gente não sabe quanto vai custar ainda. É verdade. Entendeu? É verdade. Por quê? Nem o prazo. Porque depende de aonde foi atingido o problema. Porque o vento provoca oscilações e variações de tensões, de amplitudes, que podem causar fadiga do material. E aí, se fadigar, ele reduz a seção. E com isso, ele compromete a estabilidade e há uma deformação maior do que a prevista. Uhum. Além de que o aço, na especificação, tá, deveria ser o aço de alta resistência à corrosão, como foi usado na perimetral. Por quê? Nós estamos numa cidade à beira do mar, com uma agressividade ambiental muito alta devido à descarga dos veículos, principalmente caminhões e ônibus, que soltam enxofre, formam a chuva ácida, o SO2 e o SO3, que forma, reagindo com a gotícula da nuvem, forma a chuva ácida que ataca isso. Tanto é que nós vemos pontos de corrosão no arco principal. Isso aqui já tem uma estrutura secundária de ligação, mas já está totalmente enferrujado, corroído. Sei. O Ian Kruger vai falar conosco agora aqui também. Ian, bom dia. Bom dia. É, como é que você está acompanhando? Você que é, é do, do site, né, desse site Caos Carioca, queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu sou editor do Caos Carioca, que é um site há quatro anos eu escrevo sobre políticas públicas. E o que mais me chama a atenção nessa questão é que, apesar de falarem muito que é uma questão pontual, vão falar que é uma questão só do Engenhão, eu vejo que não é uma questão pontual. Então, a gente vê esse tipo de problema no Engenhão, a gente vê esse tipo de problema no Elevado do Joá, a gente vê esse tipo de problema na construção de casas para os removidos do, do Bumba. Então, diversas obras públicas, recorrentemente, com qualidade questionável. E como o Eugênio Lali, Antônio Lali já falou, isso é pago com o nosso dinheiro, sai do nosso bolso. Então, estamos pagando por obras que têm uma qualidade questionável ano após ano. E é, o... sem falar que você tem o que o Eulálio também ressaltou, que você tem uma obra que é orçada por um preço e ela sai por 5-6 vezes esse valor, e numa qualidade 5-6 vezes inferior ao que está no edital. É, porque na Europa o projeto leva muito tempo e a construção tempo mais reduzido. Aqui no Brasil, que é um país pobre, a gente olha o projeto praticamente junto com a obra. Isso leva a esses custos maiores, a indefinição da especificação, e cada alteração gera um aditivo. É, eu sei como então, é. Isso aí é visto. A Lei 866. Parece que é feito para isso aí, né, Lali? Esse negócio aí. Os editais já são feitos. E essa maneira de fazer, esse modus operandi aí, é exatamente para facilitar esses aditivos, para encarecer a obra, para esse tipo de coisa. É. O que é que precisa fazer, Ian? A gente vê esse mesmo problema na construção do Maracanã agora. Descobriram no meio do caminho que precisariam demolir a marquise e fazer ela toda de novo. Então, até aí cabe uma pergunta. O Antônio falou da certificação do projeto do Engenhão, que não foi feita. Será que está sendo feita no Maracanã? Será que a gente vai, daqui a 5 anos, depois que passar as Olimpíadas, ver a mesma coisa acontecendo no Maracanã? Uma obra que está custando mais de R$1 bilhão? É, no caso do Maracanã, eu até fui favorável à demolição da marquise. Porque isso também deveria ser feito. Deveria ter sido feito na época para o PAN. O erro foi fazer duas obras, uma para o PAN e agora para a Copa do Mundo. Então, eu acho que isso é desperdício. A reforma do Maracanã deveria ter sido feita na época do Pan-Americano. Visando, porque nós éramos candidatos já à Copa. É. Então, teríamos que pegar todo o manual da FIFA e seguir naquele projeto de recuperação. É, o Engenhão foi feito também para aquela época. Naquela época. E acabou sendo feita também a toque de caixa com o projeto junto com a obra. E isso pressiona muito o engenheiro de projeto, por isso eu até olho o lado também do engenheiro de projeto, porque eu sou até da área, e ele sofre muita pressão de preço, porque a contratação é feita pelo construtor. E de prazo, que ele tem que correr para atender a obra. No final, ele não entra, às vezes, nos detalhes que deveria ter entrado. Por exemplo, usar um aço especial que custa 10% mais caro, mas é 50% mais resistente, um custo-benefício compensa usar isso, porque você nunca mais vai ter manutenção. É, mas nós temos aqui, historicamente, até como o Ian já estava ressaltando aqui antes, historicamente nós temos esse vício, não é? Que parece que é uma coisa também de subdesenvolvimento cultural, não é só administrativo, não é só... É uma coisa que já vem desde o tempo da colonização do Brasil, né? É porque no Brasil a gestão, por exemplo, gerência, nível de gerência já é político, quando não. Deveria ser técnico, pelo menos nos órgãos públicos que já. E na Europa também, a gerência é técnica. O diretor é que dá a diretriz, esse é político. Mas quem coloca todos os projetos para decidir qual é a prioridade é o gerente. Tem uma equipe que não muda. Hoje, chefe de divisão aqui é cargo político. Pois é, não. Ontem, quando foi para anunciar a interdição do Engenhão, quem fez o anúncio foi o prefeito. Não é um engenheiro, não é um secretário de obras que fosse, alguém que fosse, alguém que fosse da área técnica, alguém que fosse uma pessoa. Mas como você diz, doutor Velário, as pessoas são todas de cargo político, de segundo, terceiro escalão, e aí vai descendo na escala da hierarquia. A atitude do prefeito foi correta. Quero ressaltar aqui, concordo, ele agiu com coragem e com precaução. Porque... Mas não era ele que tinha que fazer isso. Quem tinha que fazer ele poderia referendar essa decisão. Mas como é uma cara política... Ele está com o engenheiro do lado, o engenheiro dizendo qual é o risco. Não o prefeito, que é político, que é cargo eletivo, chegar e dizer, não, vou interditar o engenhão porque há risco de desabafo. Que autoridade tem o prefeito para dizer isso? Eu acho que, por exemplo... Secretário de Transporte tem que ser engenheiro. Secretário de obras tem que ser engenheiro, não pode ser arquiteto. Isso também confunde. Por exemplo, se você olhar a entrevista aqui do presidente do CAL, ele defende que a gestão seja feita por um arquiteto. A gestão de obra pública pesada não pode ser o arquiteto. Porque ele é o acabamento, pode ser o partido arquitetônico, mas tocar uma obra, ver os problemas numa obra, decidir, essa decisão é do engenheiro e com experiência, não pode ser qualquer um. Então a concorrência tem que dar critérios técnicos na concorrência, não de preço só. Você não pode licitar projeto por preço. Você vai ao cardiologista, vai operar seu coração, você vai fazer uma licitação para fazer a operação do seu coração, ou vai procurar assim quem você tem uma confiança? Então, você não pode deixar em aberto a contratação também pelo consultor. Por quê? Ele vai colocar o projeto de acordo com o que ele quer e depois até mudar. E isso gera custo. Então, o projeto tem que estar pronto antes da licitação da obra. Isso é que eu defendo. E o projeto executivo e detalhamento, tudo detalhado. O projeto de estrutura metálica tem que ter três fases. Um projeto preliminar, o básico, o projeto executivo e o projeto de detalhamento, que é o de fabricação, que as peças já estão lá prontas, praticamente desenhadas, são cortadas pra, em fábrica e para montar. Então não pode ter erro, mulher. Mas isso é uma questão justamente da falta de planejamento, que é uma coisa cultural aqui. Como você não, mesmo mas falou, o problema projeto, é que o político quer inaugurar a obra no governo dele. Exatamente. Ele não planeja. O projeto inicial não é detalhado, porque ele quer começar a obra logo, ele quer acabar a obra logo, e passa essa responsabilidade ao construtor, que acaba usando um aço que não é resistente à corrosão, porque ele economiza nos custos dele. Se tivesse planejado corretamente, o projeto ia dizer qual é o tipo de aço que você precisa usar nesse tipo de construção. E a gente vê isso em todas as obras que a gente tem na cidade. Então, eu escutei semana passada uma entrevista com... Eu não sei exatamente, acho que é a Empresa Estadual de Obras Públicas, que é responsável pelo Maracanã. E o responsável falou que, sobre a questão do custo maior do Maracanã, alegou que é como a reforma de um banheiro, que acontece em imprevistos. Um banheiro, eu não preciso de um projeto detalhado. Você abre a parede e faz a sua reforma, e se custar R$100 a mais, não é um problema. Agora, uma obra de R$700 milhões... não é um banheiro. Você precisa de um planejamento absolutamente detalhado, porque isso é o dinheiro, muito dinheiro que sai do nosso bolso. E há um custo adicional nisso aí, desse episódio todo, porque isso é um descrédito para a imagem do país, né? Essa notícia da interdição do Maracanã, ela mereceu um destaque muito grande lá fora. O Brasil já vinha mal na mídia internacional em função desse negócio, por causa da aldeia Maracanã, que é um problema tão pontual, um problema que era tão fácil de resolver, era tão simples deixar os índios ali, até usar isso para... Foi o que eu propus. Não é? Pois é. Era tão simples isso aí, no entanto fizeram um cavalo de batalha e tiraram os índios lá, e esse negócio acaba não se resolve, então fica rendendo na mídia internacional, principalmente na Europa e na Alemanha especificamente, onde os olhos estão muito voltados para essas questões étnicas, as questões de minorias, essa coisa, e do Brasil principalmente, que vai ser a sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Agora, a gente vê aqui na internet, você vê a NBC, a BBC Esportes deu mais destaque do que para a aposentadoria do Van Persie, do Manchester United, que é o ídolo local. Então, essa interdição do Engenhão ganha um destaque muito maior do que na verdade merece, né? Mas é porque a nossa incúria é tão histórica e tão gritante que acaba a gente perdendo o controle dessa situação. O Carlos Barroso, que é torcedor do Botafogo, que é quem cuida do estádio, o Botafogo já disse também que não tem nada a ver com isso, embora seja de responsabilidade de quem explora o estádio, quem tem a concessão, manter aquilo ali. Ele está na ponta da linha e eu queria dar bom dia a ele aí, porque ele tem uma teoria, né? A teoria da conspiração. Como é isso aí, o Barroso? Bom dia. Bom dia. Diga, Barroso. Olha só, a questão, eu acho que não é. Oi? Oi, Barroso, fala. Está dando eco aqui no telefone? A questão não é teoria de conspiração, né? E sim, né, como nós estamos acostumados, né, com esse sistema político brasileiro, né, gera uma série de dúvidas, tudo que tá ocorrendo sobre essa repentina interdição do Engenhão. Por quê? Já estava sendo noticiado, inclusive, pela FIFA, né, que a FIFA estava querendo se o Maracanã não tivesse dois testes, né, antes da Copa das Confederações, que já era para ter ocorrido em dezembro, e vem atrasando as obras do Maracanã. E pelo visto, para quem passa no Maracanã, para quem está acompanhando as aulas do Maracanã, esse evento teste do dia 27 não vai acontecer. Não vai acontecer. E de repente o prefeito vem e suspende o Engenhão. Há 10 dias atrás nós tivemos uma decisão lá com 40 mil pessoas, Botafogo e Vasco. Por que ele não proibiu se existisse mesmo? Porque não havia denúncia ainda, né, Barroso? Se houvesse se ele soubesse isso aí, eu garanto que... A denúncia desde 2010, feita pelo Botafogo. Sim. Tem um relatório da TAL, que é a empresa portuguesa, né? Em que ela diz que sugeriu com a colocação de tirante, de carro de reforço estrutural nos arcos que sustentam o teto dos setores leste e oeste. Isso em 2010 estava na mão do prefeito. Eu estou lendo aqui, na minha frente, um relatório da TAF. E ela, inclusive, coloca que o consórcio garantia que não havia risco para o público. Entendeu? Aí, de repente, o prefeito vem e assim, sem comunicar nada, eu vou passando antes. E, pum, encerra. Será que eles não estão querendo dar uma travada na FIFA? Deixar a FIFA, né? Para que a FIFA tenha que aceitar mais uma prorrogação das obras do Maracanã? A questão que eu coloco é essa. Entendi. E vocês, aí da mídia, aí, sabem muito bem que nos bastidores políticos isso existe. Quer dizer que eu frequento a região, sou sócio proprietário, sócio torcedor, observo, né, a estrutura lá do estado, assim, a última mundo, é, né, lógico, no seu técnico, no seu engenheiro. Mas eu acredito que não exista nenhum laudo. E outra coisa, escutei hoje de manhã, no Bom Dia Brasil, o engenheiro responsável pela que fez a estrutura, dizendo que não existe risco de queda. Ele falou hoje de manhã no Bom Dia Brasil. Entendeu? Então, eu, assim, olhando, eu acho que isso aí tem um tom político para que a FIFA não retire o Maracanã. Quer dizer, você acha que tem um jogo maior aí nisso aí, um jogo de interesses maior? Com certeza. Sei. Sim, fala. Não, tô só. Esse é o meu sentimento. Aham. Entendeu? Sei. E eu tenho acompanhado todas as reportagens, engenheiros, pessoas especialistas falando, ninguém fala nada com nada. Sei. Cada um fala uma coisa. Entendeu? Ninguém chegou assim, ó, o risco é iminente de queda. Entendeu? Eu vi até o amigo da CREA falando que deu os parabéns aí ao prefeito pela coragem. Por que não teve coragem de pensar com o Ipá? E lá se existe o risco iminente de queda lá naquele caso. Pois é, isso aí também. Pois é, esse negócio da coragem também, a Rita Barros, que já postou, antes mesmo de começar o debate no Facebook, na página do Tema Livre, ela já postou perguntando e o elevado do Juá? Por que não é interditado? Agora o da Silva Tito, que é um advogado também pelo Facebook, diz que tem rachaduras e ferrugem, já começam a aparecer no recém-inaugurado Mergulhão de Campinho. E é um verdadeiro perigo, essas coisas todas. Quer dizer, isso aí são obras, na verdade, que você vai vendo. Esse dado político que você acrescentou aí é importante, que você inseriu aí, é importante nessa discussão. Mas existem outras obras que também, outras coisas estão aí que podem, correm risco realmente, né? Esse negócio do elevado do Juá, como é que é? Foi tanto noticiado da imprensa, né? É, o elevado eu falei várias vezes, né? Sobre o risco que tinha, porque é uma obra que foi feita até na mesma época da ponte, qual eu participei, o projeto da ponte. Da ponte Rio-Niterói? Eu participei do projeto da ponte, parte estrutural. E a ponte, ela foi uma mudança de paradigma, adotou a norma europeia, que já olhava a durabilidade como objetivo, e não só a segurança da estrutura. E isso fez com que a ponte, na mesma época de construção do elevado, durasse muito mais. A questão também do elevado foi tipo de concorrência. Foi menor preço e o construtor contratou o projeto. Sim. Então, o que ele faz? Ele reduz onde ele pode. Adotou a norma antiga, a NB160, que o cobrimento era 2 centímetros em cada viga. 2 centímetros é muito, hoje se adota 4, para você ter uma ideia. Sim. Então, a maresia, a chuva ácida, atacaram, correram as vigas, já passaram por várias recuperações daquele elevado, e só o prefeito tomou a decisão também correta quando suspendeu a passagem de caminhões, veículos pesados e ônibus, e está fazendo o reforço, que até foi sugestão do meu professor, o professor Hernani Dias, e a parte superior eu sugeri que também adotasse a mesma solução, apenas reduzindo o gabarito. Com isso, evitei o caos da barra, sugerindo isso. Por quê? Se você, 95% são carros. Se eu interditasse, eu ia dar um caos na cidade. Aí o Krieger aqui poderia até crucificar. Mas se ele, como ele está fazendo, botando a travessa metálica, apoiando a viga por baixo, ele pode, fica seguro. E eu sugeri que aproveitasse as vigas da perimetral, fizesse um elevado paralelo, e aí jogasse o tráfego para esse viaduto paralelo para fazer a recuperação estrutural correta do elevado e com tempo e com calma, podendo parar o tráfego. Depois ele duplicaria o túnel e amplificaria a Maia. Com isso se melhoraria até posteriormente o fluxo para a barra. Essa foi minha sugestão, o Clube Engenharia, quando a apresentação do laudo da COP, muito bem feito, e o prefeito só tomou a decisão baseada no laudo. Sim. Como eu estou no Maracanã, foi o laudo que gerou a decisão do prefeito. O prefeito não pode interditar o geral porque uma pessoa falou um boato. Inclusive porque ele não tem, respaldo para isso. Ele não tem respaldo técnico. Mas eu acho que aí a gente tem um peso e duas medidas, porque os dois relatórios falam de risco estrutural desses equipamentos. E, em um desses casos, o equipamento é interditado na hora. E no outro caso, a gente vai dar um jeitinho aqui para ele não cair, que é o que a gente vê há duas décadas acontecendo no elevado do Juá. Ele tem problemas, não é de hoje. Exatamente. Ano após ano, dá-se um jeitinho dele ficar em pé, em vez de fazer algo como você mesmo sugeriu aqui, de fazer uma obra grande, que seria construir um viaduto do lado, paga fazer reconstrução uma completa. Uma alternativa para você recuperar aquela linha. Exatamente. Então, o que está sendo feito agora é, de novo, um meio do caminho. E não, você vai fazendo remendo. A verdade é a seguinte, eu acho, voltando aqui à questão original, que está na 8666. Tá. Não é? Quer dizer, a lei de licitações é uma lei muito boa e coisa e tal para moralizar, mas ela estabelece. Como critério final, ou como critério basicamente único, é o menor preço. E pelo menor preço, baseado no projeto básico, você vai ter sempre a qualidade pior. É evidente, isso é óbvio, isso acontece em todas as obras que você vê, não é? Até as obras do PAC que nós vimos ali. O que é isso aí? É a situação do menor preço, e a ditadura do menor preço, você não pode ter... Você tem que... Eu sugeri o seguinte, você fazer um projeto executivo, ter os quantitativos corretos, as especificações corretas, fazer um orçamento, e quem se aproximar mais desse preço... E ter a melhor equipe técnica, teria nota para a equipe técnica, nota para preço. Ganharia concorrência. Então ele vai jogar com dois trunfos, que é a equipe técnica experiente e o preço dele, que vai se aproximar do 10% para cima ou para baixo, do preço orçado pela entidade pública. Isso é que é balizado. Então ele não vai fugir muito. E não vai ter prejuízo e também não vai ter um lucro excessivo. Agora, Barroso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, do ponto de vista do torcedor. Você falou uma coisa interessante, que é essa questão da FIFA, da pressão sobre a FIFA para envolver o Maracanã nessa parada. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como o torcedor e o andamento desse campeonato, que está aí. O campeonato carioca já é tão questionado, já está tão esvaziado. Como é que fica isso? Olha, o torcedor do Botafogo está anestesiado, né? Assim, perplexo, triste e preocupado, né? Porque o Engenhão, ele é uma grande receita para o Botafogo, né? Todo mundo sabe que o Botafogo não ganha da televisão, o que ganha o Flamengo, o que ganha o Corinthians, o que ganha o São Paulo. E um dos sucessos do Botafogo, que o Botafogo vem tendo, em termos de se reestruturar, de se organizar, com a bela administração que o nosso presidente está fazendo, justamente devido ao sucesso que nós estamos obtendo no Engenhão. Só para você ter uma ideia, o Botafogo ano passado, só com a venda de camarotes do Engenhão, ele faturou 7 milhões e 700 mil no ano. Entendeu? É. E aí, com esse corte assim, repentino, entendeu? E essa interdição? Essa interdição também. E essas empresas que compraram os camarotes já. Alguém vai ter que devolver o dinheiro para eles. Claro, não tem. Agora, o Barroso, isso já tem. Quem paga essa conta? Pois é, Barroso, além disso aí, nós temos um dado novo também, que é a postura do Vasco, que tem o estádio São Januário, que é o único que pode se realizar os jogos aqui, porque os times grandes do Rio também não têm campos próprios, a não ser o Vasco da Gama. Então fica uma situação, o Vasco também ganhou um poder inesperado e agora o time vai mal no campeonato, mas ele tem o único estádio, já está criando problemas para sediar os jogos lá, para receber jogo lá. E os clássicos vão parar em Volta Redonda. Deixa eu só falar mais duas coisas. Assim, em termos de teoria da conspiração, o prefeito é vascaíno, o governador é vascaíno, né? E o Vasco já vem há 2 anos tentando, na marra, forçar com que o São Januário tenha condições para receber clássico. E no ano passado, devido a shows no Engenhão, o Botafogo jogou duas vezes em São Januário. Eu estive em São Januário. São Januário é um estádio muito bonito, é um estádio histórico, né? É muito bonitinho, pintadinho e tal, mas não tem a menor condição de receber duas torcidas. Não tem. Quem conhece São Januário pelo lado de torcedor sabe que não tem. Os banheiros de São Januário, pois é, mas são banheiros de botequim de quinta categoria. Pois é, não, essa questão do São Januário, São Januário é muito antigo, e uma vistoria lá em São Januário interditaria também, porque a gente está tudo muito mais corroído. Não é? Com certeza. E outra coisa, que o comandante da PM falou, o ônibus do time adversário tem que passar no meio da torcida do Vasco. É. Isso é um outro risco. É, isso é, hoje em dia. Os vascaínos são orgulhosos, nós temos estádio, é centenário, por que o nosso estádio? Por que a Vila Belmiro pode e São Januário não pode? Porque a Vila Belmiro é organizada. Eu estive lá em 2010, 2011, em Botafogo, e lá é organizado. Entendeu? Sim. O Vasco não tem condição. A entrada do Vasco ali é uma. A ambulância não entrou, é verdade. O Eulálio lembrou bem aqui. A ambulância não pôde entrar, lembra? Agora, olha o estado de decadência do futebol carioca. Nós temos quatro grandes times, o time de maior torcida do Brasil, e não tem um estádio para jogar futebol. Pois é. Não, aí quando acontece uma situação como essa, aí você tem que ir para o interior do estado. Aí como é que vai ser? Você vai ter jogo em Volta Redonda no estádio da Cidade Alegre? E agora saiu no site aqui que o estádio de Volta Redonda vai ser utilizado o Raulino de Oliveira, sim, ele está com laudo de interdição parcial. Os setores M, está todo rachado. Quer dizer, são 6 metros de rachadura. Com proibição de colocar pessoas no daqui a pouco ele está jogando em Juiz de Fora. Lembra que daqui a pouco está jogando lá em Juiz de Fora. Vai ter Fla-Flu em Juiz de Fora de novo. É melhor, né? Porque tem uma torcida muito grande em Juiz de Fora. É verdade. Lado, né? Você sabe que o Rio de Janeiro faz parte da grande Juiz de Fora, né? Eu sei que é verdade. Diga lá o que você ia falar. Não, acho que o maior prejudicado é o Fluminense, porque vai jogar com o Caracas, no campo do Vasco, o gramado não está em condições boas, não é? Vai igualar, e quem vai ser prejudicado vai ser o Fluminense. Eu proponho até que o Fluminense jogue em Goiânia, lá no estádio do Ceará recém-inaugurado, porque eu acho que para o bom futebol, que é de craque, como é o do time do Fluminense, ele tem que jogar num campo tipo Maracanã. Então, o Engenhão até ano passado era horrível. Pois é, agora desse ano. Agora é que melhorou o campo Botafogo. Todo mundo tá grama soltava, o jogador tropeçava. Areia, então, areia, tortando. Não tinha manutenção nenhuma. Se eu fosse o Fluminense, eu levava pro Ceará. O Castelão. Mas aí, ó, você tá querendo que a torcida não vá, Barroso? Não, mas tá o Fluminense não tá tudo. Mas olha só, a torcida do Fluminense no Ceará é grande. Eu tô brincando com você. Seria um evento interessante, pô. Mas olha, o que também seria o próprio Maracanã, porque já que vai fazer teste, fazia um teste, por exemplo, a final do Carioca. Poderia, se for, não sei a data, poderia ser para teste, primeiro, segundo ou terceiro teste. É, vai ser antes. Você limita da Copa, limita a capacidade. É verdade. E poderia fazer a final lá, ou a semifinal, é uma ideia. É verdade. Porque dia 27, eu até já falei isso, dia 27 eu acho que o Maracanã está pronto, eu discordo de você. Porque o gramado já está pronto, a cobertura está com 75%, 80% coberta, as cadeiras estão bem adiantadas, são 18 mil, são 3 turnos de 6 mil operários. É verdade. Então equivale a 18 mil. Se cada um botar 2 cadeiras, dá 36 mil cadeiras por dia. É verdade. Então, em uma semana, bota todas as cadeiras. Você passa lá, você vê que o negócio não para. Então, não tá para. Andando, né? Tá entendeu? Eu acho, eu discordo de você, o Maracanã vai ficar pronto. Eu até já fiz essa entrevista e confio que vai ficar pronto. E o Maracanã, também concordo com o que eles fizeram no Maracanã, porque se não fizessem, iam fazer daqui a 10 anos outra reforma. É, eu queria só inserir aqui mais uma opinião nessa discussão aqui, e voltando à questão da engenharia, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Rio, Sidney Menezes, ele disse ontem, a nossa colega Alana Gandra, aqui da Agência Brasil, que essa interdição do Engenhão é resultado da falta da cultura no país de um projeto executivo. E disse, eu acho que esse é o problema na questão das obras públicas no Brasil. E acrescentou que isso ocorre no âmbito federal, estadual e municipal em todas as regiões do país, porque é sustentado pela 8666, a lei das licitações, que permite esse tipo de postura. E essa posição dele vem apenas reforçar o que nós estamos falando aqui desde o início, né? É o que eu comentei no começo, que não é só o Engenhão, é o prédio para os removidos do Morro do Bumbo, desabou. Não, esse negócio da... É isso aí, né? O bonde Santa Teresa pagaram mais de 10 milhões para a Tetrans reformar o bonde. Quando o bonde chegou em Santa Teresa, o bonde não andou porque não consideraram que o piso entre o trilho é mais alto do que o trilho. E tudo pago com o nosso dinheiro. Então, imagina, é uma cultura... Né? Vamos fazer aqui rapidinho, vamos pegar esse dinheiro, botar no bolso e vamos entregar qualquer coisa, e não importa o que vai acontecer depois. Pois é, porque isso ali sempre foi assim, né? Agora pra mim na frente tem que fazer outra obra para curar mais dinheiro, né? Pois é, exatamente. Aí, quando não tem os aditivos ao contrato, que são aditivos também ao longo da execução da obra, e que somados significam mais do dobro do contrato inicial, muitas vezes, não? Problema de gestão pública que eu falo, planejamento antecipado de obras, porque você quer decidir sempre na véspera da eleição. Uma obra que sempre começa 2 anos, 1 ano antes. É, nós tivemos parado na engenharia 20 anos, de 81, mais ou menos, até 2003, 2004, quando viram que iriam fazer obra, mas não tinha projeto. Dizimaram as equipes todas de projeto, grandes empresas como a Natron, a Ingevix, a IESA, a Iacopoli, que tinham um corpo de engenheiros espetacular, já trabalhavam há muito tempo, entrosados, e foram dizimados, faziam barragens. Hoje, quando você quer formar, aí fala, falta engenheiros, mas tem 100 mil engenheiros no mercado, mas não atuaram, não adianta nada. Eu, como conselheiro do CREA, até luto pelo exame de ordem. O exame de ordem, ele seleciona quem é engenheiro mesmo e quem apenas pegou o diploma. Quem é bacharel e quem é... Entendeu? Aí vai é um divisor de água. Quem vai trabalhar como bacharel, como o senhor falou, que não vai ocupar cargo de direção, nem pode, fica proibido ser responsável técnico por qualquer obra, e um engenheiro realmente que tem experiência e é valorizado, e fica valorizado, porque o que tem hoje é um mercado completamente alucinado, né? Quer dizer, esse negócio aí, o lado que você falou, vem de 81, isso vem em função da crise, da década perdida, aquele negócio de 80 e 90? Desde 82, quando o encilhamento da dívida do México, não veio mais dinheiro para o terceiro mundo. O metrô parou. Aí fizeram o quê? Um arremedo. O metrô de Copacabana é um absurdo. Botaram um morro. Você tem uma meia-lua, você não pega um círculo completo. Você tem que fazer, cada estação tem que pegar 500 metros. Tem que ser o centro de um círculo de 500 metros de raio. Você só tem uma meia-lua. Por isso, pouca gente usa. Tem que andar muito. O metrô em Copacabana, previsto, era pela Nossa Senhora de Copacabana. Planejado pela Rotif e junto com uma empresa brasileira. E é onde está o trânsito, né? E onde está o tráfego. É. Então atrai gente. Por isso o pessoal não deixa o carro e anda de ônibus. Ou anda do seu próprio carro. E o metrô foi feito para tirar o carro. Sim. Boa. Agora vem cá, a gente vai voltar para esse assunto que é o tema do programa hoje, porque, senão a gente viaja mesmo. É tanta coisa errada que a gente não vai parar aqui hoje. Então eu queria voltar para essa questão do Engenhão. Qual é a solução? Cada um de vocês, e eu vou começar com o torcedor, que é o Carlos Barroso, para dizer, na sua opinião, como é que isso pode ser solucionado? Não só o caso do Engenhão, mas o caso do Engenhão, o caso do Campeonato Carioca, o caso dessa briga com a FIFA, dessa queda de braço da prefeitura ou do governo do estado, eu não sei de quem é com a FIFA. Como é que é isso? Como é que vai ser resolvido isso? Galera, olha só, eu estou me baseando por tudo que eu estou lendo, né? Eu tenho uma matéria aqui, né, de um site, né, do Odia aqui, que mostra o relatório da TAL, né, que é especialista, uma empresa de Portugal, especialista nessas estruturas, em que ela fala que ela desde 2010 dá a orientação para que fosse colocado cabos de reforma estrutural nos arcos que sustentam o teto dos setores leste e oeste. E essas obras não precisariam paralisar o estádio. Não precisava ter interdição do estádio. Essa obra poderia ser feita com o estádio liberado. Desde 2010, esse relatório está na mão do prefeito. Por que que ele não providenciou essa obra? Eu queria fazer essa pergunta para o nosso amigo, que é o conselheiro aí do CREA. Por que que em cima desse laudo o prefeito já não mandou fazer essa sustentação? Bem, o que que você acha, Lani? Que é? É o seguinte, o prefeito solicitou uma monitoração e um laudo. Ele fez certo. Ele não pode basear só num laudo. Porque ele agiu certo. Porque você tem que ter. É igual você vai ao médico e ele manda operar. Aí você vai no outro médico para ver se realmente tem que operar. Uma segunda opinião. Você pediu uma segunda opinião. Isso é. E até na época eu falei, numa rádio, que deveria limitar dias de ventania previsto pelo INMED, limitar os jogos, quer dizer, não ter jogo. Ventania acima de, falaram na época, 100 km por hora, 115, e limitava. É como é em qualquer lugar no mundo. Qualquer lugar, na verdade. Uma nevasca suspende o jogo. É. Sugeri que monitorasse e apresentasse o laudo e fizesse túnel de vento. Tudo foi feito. E o túnel de vento revelou que não resistia a 63. Então já é uma premissa, já houve uma premissa de projeto falha. Não resistia a 63 km por hora. Ah, sim, vento de 63 km. Está aqui. Então, com isso, ele tomou a iniciativa correta de interditar. E agora vamos fazer os estudos e o projeto do reforço ou a substituição de elementos que têm que ser substituídos. Por isso não tem prazo e ainda não tem custo, porque enquanto não quantificar, não vai saber, você não sabe o custo. Não vamos começar uma obra sem novamente ter o detalhamento da recuperação. A pergunta que eu faço é a seguinte, e até agora eu não vi ninguém falar, existe um risco iminente de queda? Olha, existe risco se tiver uma ventania de 100 km por hora. É isso que eu estou querendo colocar. É o seguinte, existe um laudo da TAL, que as obras de reforço da cobertura podem ser feitas com o estádio liberado. Pois é, isso aí é que... A manchete do Extra hoje, eu estou vendo aqui, Botafogo perde parceria de 30 milhões de reais pelo Engenhão. Ia fechar em 10 dias, ia fechar o Name Ride do Botafogo com 30 milhões de reais. Pois é. Não, tudo bem. Para lá, para cá, o que importa é que vai trazer realmente prejuízo para o Botafogo, vai trazer prejuízo para o futebol carioca, vai trazer prejuízo para a engenharia carioca e brasileira e para a imagem do país também no exterior. Quer dizer, isso aí é só prejuízo. Principalmente que isso deve uma Copa do Mundo. O que é que não foi feito aquilo? Deve uma Copa do Mundo. O projeto? Fala aí no microfone. O projeto... Eu não tenho entre, mas não pode afirmar que é do Rio de Janeiro, não. Mas tá, é brasileiro, mas o projeto? É brasileiro. Eu ainda não tive acesso ao projeto. Então, eu prefiro não opinar. Sim, mas o fato é o seguinte, é que a engenharia do Rio de Janeiro também está nessa história, porque a obra é aqui no Rio. É, isso mesmo. Então, pronto. Então, o projeto pode não ser. Agora, pode ser até comprado lá em São Paulo, mas o fato é que foi feito nós aqui. Nós temos grandes engenheiros capazes. O engenheiro Maracanã foi um marco. Pois é, entendeu? Temos obras fantásticas. Ponte Rio Niterói, que você citou. O Maracanã. O Mangueirão, rapaz, que eu participei também, calculei uma. Pois é. Então, agora, para nós encerrarmos aqui, eu queria que o Ian Kruger falasse também um pouco, fizesse esse balanço. O que você acha que deve ser feito agora? Porque nós estamos discutindo aqui, mas a gente parece que só levanta problemas, é uma caixinha de Pandora de problemas, né? Olha, eu acho que a interdição é correta também. Se há risco, precisam ser tomadas as medidas para que não aconteça uma tragédia. Mesmo que esse risco seja pequeno, há um risco. E você não pode botar 40 mil pessoas no estádio com o risco da marquise cair em cima da cabeça dessas pessoas. É verdade. Então, é verdade. Do ponto de vista da interdição, eu acho correto. Eu só acho que o mesmo tipo de ação deveria ser adotado de maneira sistemática em todos os problemas que apareçam desse tipo. Pois é, porque o elevado do Juá também tem esse risco, né? Há risco em outros, tem que ser a mesma medida tem que ser adotada para outras obras. O caso do elevado, apesar de ter um risco, é um risco calculado. Porque quando você limita a veículos leves, porque... Mas a questão é, se há risco, não precisa ser tomado a medida de calculado. O risco é calculado. Ele limitou a velocidade, como foi falado, porque você me limitando a velocidade, você limita o efeito do impacto. Você limita a carga que atua. E como o som é um tabuleiro, é um estrado com N4 vigas, uma distribui para outra. Então, como ele está fazendo agora a prefeitura, é o certo. Ele está apoiando uma travessa metálica de cada lado, apoiando diretamente nos pilares. E isso vai dar uma segurança, como eu falei, até fazer uma obra mais definitiva. Então, esse risco é calculado. A engenharia a gente tem. Tá certo. Barroso, fala aí rapidinho que a gente está encerrando. Rapidinho, o senhor falar, eles colocaram o limitador na entrada do túnel. Passando o limitador ali, todo mundo bota a 120. Vai direto. A questão para encerrar é que eu espero que isso aí seja um sinal para que no futuro não se repita. Porque a gente tenha mais atenção nos projetos. A gente fica esperando é isso, né, Ian? Na verdade, a gente fica sempre nessa conversa, né? Olha, isso sirva de lição, isso é um exemplo. E, na verdade, a gente tinha que ter tomado as atitudes antes, né? Quer dizer, esse é que é o problema também. Bom, eu quero agradecer a vocês a participação aqui no debate hoje, o Barroso, que está lá na ponta da linha também, e registrar aqui também o e-mail do Tito, que mandou um e-mail para a gente aqui, parabenizando pelo programa e lamentando essa questão de se o governo só age quando há mortes. Aí o governo efetivamente se manifesta. Que tipo de Copa ele se preocupa com a Copa do Mundo? Teremos no futuro o Maracanã. É verdade também, é uma indagação que fica aí. E eu quero agradecer a participação do Ian Kruger aqui e do Antônio Eulálio, e também do Carlos Barroso. O Tema Livre vai ficando por aqui. Um grande abraço para todos e até a próxima às 10h05 da manhã aqui na Rádio Nacional. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.